ZYK 661, 750 kHz, Super Rádio Piratininga de São José dos Campos, uma emissora do grupo Semidineme Jorge. Super Rádio Piratininga, a mais popular da cidade. São José dos Campos. A partir de agora, no seu rádio, programa Valdomiro Moreira. Um programa alegre, descontraído, com muita música no seu rádio e a participação do ouvinte. Comece bem o seu dia. Programa Valdomiro Moreira. Alô, cidade, alô, zona rural, alô, amigos, bom dia. Estamos começando pela sua Rádio Piratininga, mais uma programação sertaneja. Começamos agora, 5 horas, vamos ficar juntos até às 8 horas. E até lá a gente vai tocar só musicona lindona. Lembrando que a direção geral é do nosso amigo José Geraldo. A apresentação, a programação é desse amigão de vocês, que é o Valdomiro Moreira. E nós lhe desejamos um bom dia. Hoje é dia 12, uma terça-feira. Estamos na força da lua cheia. Depois de amanhã, dia 14, começa a lua minguante. Tudo bem? Então tá bom. Então vamos começar o programa dessa manhã gostosa? Vamos. A primeira de hoje é essa aqui, viu, gente? Já começamos. Olha a hora, 5 horas, 1 minuto. Vamos lá. Maída e... Marcelo, Maída e Marcelo, livre para voar. Eita, nós! Você pode chorar, pode até se humilhar de joelho por aí. Viver de mão em mão, curte solidão, morrer de paixão que eu não tô nem aí. Agora você vem me pedindo perdão, mas o meu coração tá dizendo que não. Sei que vou sofrer se a paixão doer, posso até morrer, que eu não tô nem aí. Agora sou livre, aprendi a voar feito um passarinho, solto no ar, não quero outro ninho para pousar nem pra me prender. Vou beber da água de outra boca, provar do mel de uma paixão louca. Eu sou passarinho, uma ave solta, quero passarinho que voa, voa, voa sem parar. Vai e vem no céu, no ar, aprendeu a ser livre, não quer mais voltar. Passarinho que voa, voa, voa sem parar. Vai e vem no céu, no ar, aprendeu a ser livre, não quer mais chora, pode até se humilhar de joelho, implora que eu não tô nem aí. Viver de mão em mão, curte solidão, morrer de paixão que eu não tô nem aí. Agora você vem me pedindo perdão, mas o meu coração tá dizendo que não. Sei que vou sofrer se a paixão doer, posso até morrer, que eu não tô nem aí. Agora sou livre, aprendi a voar feito um passarinho, solto no ar, não quero outro. Quero viver passarinho que voa, voa, voa sem parar. Vai e vem no céu, no ar, aprendeu a ser livre, não quer mais voltar. Passarinho que voa, voa, voa sem parar. Vai e vem no céu, no ar, aprendeu a ser livre, não quer mais voltar. Nossa, mãe do céu, que musicona gostosa essa aí. Essa é bom pra dançar, né? Tocar uma música dessa aí num baile, eu acredito que não fica ninguém sentado. Sai todo mundo requebrando esqueleto. Bom, vamos começar falando das firmas que patrocinam o programa, né? Agora vamos falar do Ronaldinho. Gente, ó, preste atenção. Ronaldinho é uma loja que vende no atacado e vende no varejo. Ali vocês encontram todo o material de limpeza. Olha só que bacana, lá vocês encontram até aquela água sanitária Biocris de 1 litro por apenas R$ 1,39. Lá vocês encontram também o lava-louça Biocris 500ml, R$ 0,89. Papel higiênico ao melhor preço. E alô, você que tem, que oferece refeições, lá eles têm a embalagem de Marmitex, a mini, com tampa, com 100, R$ 34,00. A média, com 100, R$ 36,00. A grande, com 100, R$ 41,00. E todas elas com tampa. Nas suas compras acima de R$ 200,00, eles entregam na sua casa. Vai lá no Ronaldinho Produtos de Limpeza. Vende no atacado e vende no varejo lá no balcão, viu? Fica nesse endereço, na Avenida Elídio Meinberg Porto, 217, aí no Jardim São Vicente. O telefone 988-6473-22, tá bom? Olha só que fácil. Vai lá no Ronaldinho Produtos de Limpeza. Olha, ontem eu estive lá na Laje Líder. Sabe que horas que é? Já é 5h06. A Laje Líder não para, não para. Lá tem caminhões chegando, caminhões saindo, trazendo lajes de isopor, de cerâmica, levando trilhos. Nossa mãe do céu, é um movimento lá. E você que está construindo, você também pode telefonar ou ir lá comprar sua Laje Líder. O telefone lá é 3942-5946 ou 3922-9224. É Laje Líder. Travessa 340 no Caetê. Ó, não esqueça de falar com meu amigo Henrique, Paolo, Valentim. Pessoal bacana, nossa mãe do céu, Laje Líder. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Silvio Salles, está ouvindo o nosso programa. Bom dia, Silvio. Bom dia para o José Aparecido. Zé, um abraço para você. Olha, hoje está aniversariando o Pedro. Pedro é marido da dona Regina, né? Ô Pedro, um abraço para você, muitos anos de vida. Que essa data lindona repita por muitos e muitos anos. Mora lá no bairro do Sobrado, é isso mesmo, né? Parabéns da Vera, da Cida, do Miguel, da Neuza, da Dona Antônia. Parabéns do Francisco, parabéns do nosso programa também, tá ok? E vamos nós de música lindona para os nossos ouvintes. João Carreiro e Pardinho, Chora Viola. O Adailto também está ouvindo o nosso programa. Bom dia, Adailto. 5h08. Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do gaio. Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. No lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio. Levanto de madrugada e bebo pingo de orvalho, chora viola. Não como gato por lebre, não compro cipó por laço. Eu não durmo de butina, não dou beijo sem abraço. Fiz um ponto lá na mata, caprichei e dei um nó. Meus amigos eu ajudo, inimigo eu tenho dó, chora viola. Olha a hora, 5h09. A lua é dona da noite, o sol é dono do dia. Admiro as mulheres que gostam de cantoria. Mata onça, bebo sangue, fura a terra e tiro ouro. Quem sabe aguenta a saudade, não aguenta desaforo, chora viola. Eu ando de pé no chão, piso por cima da brasa. Quem não gosta de viola, que não põe o pé lá em casa. A viola está tinindo, canta tuta de pé. Quem não gosta de viola, brasileiro bom não é. Chora viola. E agora, 5 horas e 10 minutos, vocês ouviram na voz de Tião Carreiro e Pardinho, Chora Viola, eita nós, hein? Vamos lá na loja HM Tecido Seb, mas não é hoje não, viu? Deixa abrir primeiro. Tá programado para abrir dia 31 de maio. É, vai ser num domingo, vai ser aberto na segunda-feira, então dia 1º de junho, né, o certo? Talvez abra antes, mas tudo isso é uma dúvida. Só se parar esse problema dessas doenças que está havendo, aí então ela abre antes. Gente, HM Tecido Seb é uma loja que tem a maior variedade de tecidos, mas cada tecido lindo. Linhos, malhas, sedas, rendas. Ó, tecidos para artesanatos, tecidos para cama, mesa, banho, decorações diversas. E ali vocês encontram também acessórios. Mais de 6 mil itens em acessórios, aviamentos, tecidos nacionais e importados. Vai lá na famosa HM Tecido Seb, onde você paga mais barato em tudo. Fica nesse endereço, ali na rua Vilaça 325, fica bem pertinho ali da Casa Lotérica. Olha, a gente vai falar agora da Vitae, porque já é 5 horas e 12 minutos... A Vitae é uma farmácia que só vende produtos naturais. Ali sim vocês encontram mel puro de abelha. Se você quer mel puro de abelha, na Vitae tem. E não é só o mel puro de abelha. Tem pólen, geleia real, própolis. Ali vocês encontram ômega 3, produtos naturais. E ali tem laboratórios de manipulação também. Vai lá, tem a doutora Olivia... Tem ó, um punhado de pessoas amigas lá, tem a doutora Olivia e suas farmacêuticas, que são muitos, ó, são legais mesmo, simpáticas, são pessoas que entendem, você chega lá com algum problema, na hora já vê para você o que está acontecendo. Telefone 3922-7728, tem laboratórios de manipulação, tem tudo ali. A Vitae fica bem na esquina da Rua Vilaça com a Rua Sebastião Omelveu. Então tá bom. O nosso bom dia para o Raminho, que tá mandando para o Adailto e mandando para os aniversariantes de hoje. Hoje tá aniversariando o Pedro. Pedro é maridão da Regina. Parabéns dos filhos, parabéns da mamãe Antônia, parabéns da família toda, do nosso programa também, viu, Pedro? O Silvio Salles está ouvindo o nosso programa. O Adailto mandando para a Joana, mandando para a Isa, mandando para a Leonora, mandando para o Leandro, mandando para todo esse pessoal aí na escuta da gente. Estamos mandando então, viu? Tá certo? Então tá bom. Vamos de música, lindona. Quem é que tá na ponta da agulha pra gente ouvir? Vamos lá? Luca Reis e Tássio. Simples cantiga. Olha a hora, 5h14. Do jeito que você tá fazendo, eu vou acabar morrendo. Caboclo velho está sofrendo. Perdi o fio da meada. Essa lenha não dá braço. Essa dor é tão malvada, sinto que estou me perdendo. Mas só para descontar essa dor que me castiga, eu vou descrever o tédio em uma simples cantiga. Quando a canção tocar, todo mundo vai. vai saber que quem matou esse homem de paixão foi você. Toda sua maldade vai se tornar um castigo quando a canção tocar, castigando seu ouvido. Você vai ficar lembrando tudo que a gente viveu e vai entender que nessa vida quem te amou foi eu. Oh, meu nome, sou meu. Ai, meu bem. Vamos espalhar a paixão. Mas só para descontar essa dor que me castiga, eu vou descrever o tédio em uma simples cantiga. E quando a canção tocar, todo mundo vai saber que quem matou esse homem de paixão foi você. Se tornar um castigo quando a canção tocar, castigando seu ouvido. Você vai ficar lembrando tudo que a gente viveu e vai entender que nessa vida quem te amou fui eu. Música bonita essa aí, né? Tá fazendo... Olha só, eita nós, vocês acabaram de ouvir na voz aí do desses dois caboclos, foi quatro que cantou essa música, né? Luca Reis e Tássio e Rio Negro e Solimões cantaram pra nós, Simples Cantiga. Ô gente, sabe que horas que é? 5:17 já. Falamos agora do Mercadão dos Óculos. Preste bem atenção, porque a hora que você for lá no Mercadão dos Óculos, fica ali na rua 15, número 121, fica bem em frente o Magazine Luiza, tem duas lojas a par. Você vai direto na loja da frente preta. O Mercadão dos Óculos, a frente dela é preta. Aí você chega lá e você lê na placa também, viu? Tá escrito lá Mercadão dos Óculos. É lá que você vai encontrar as lindas armação, é lá que você vai encontrar óculos de grau, lentes multifocais. E o preço dele, gente, cadê o preço? Estava aqui, né? Nossa, mãe, tem que marcar o preço aqui para você ver que mais barato não tem, mas não tem mesmo, gente. Olha só as ofertas lá do Mercadão dos Óculos. Eu vou achar aqui, já vou falar para vocês o valor. Tá muito barato, vixe, mãe do céu. Mercadão dos Óculos, onde seu dinheiro vale mais. Daqui a pouquinho eu falo o preço para vocês, tá bom? Mercadão dos Óculos fica bem ao lado ali da Clínica Sem Dor e fica também aonde mais? Deixa eu ver. Fica ali, ó, pertinho da biblioteca. Mercadão dos Óculos. A princesa dos bordados. Essa aqui a gente avisa que tem uma pessoa lá na porta da princesa dos bordados, porque eu sei que você é um bom pagador e você deve estar preocupado aí com o negócio do pagamento, né? Vai lá que tem uma pessoa lá na porta para receber, tá bom? É o seu Dito ou outra pessoa lá da loja mesmo. Estão ali na frente para você pagar o que você está querendo pagar. Então vai lá na Princesa dos Bordados. É ali na Francisco Rafael, bem em frente ao estacionamento. Lá em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia. No Satélite, na Avenida Perseu 850. Princesa dos Bordados. Uma canção tocar. Olha a hora, gente, 5h20. O nosso abraço para o Raminho, Silvio Salles, o Adailto, o Jonas, ouvindo o nosso programa, Joana Aiza, o José Aparecido, o Adailto, esse pessoal e seu Pedro que está aniversariando hoje, né? Seu Pedro, bom dia. Parabéns aí da dona Regina. Hoje a gente manda um abraço também para a dona Ana Lúcia Rodrigues e a Maria de Lourdes Rodrigues, ouvindo o nosso programa. Para vocês, a gente vai tocar mais uma dessas bem lindonas, né? Vamos lá? Os Dois Mineiros. O Choro Triste de um Carreiro. Olha a hora, 5 horas e 21 minutos. Hoje eu vivo numa cadeira de rodas. O meu lamento é não poder mais caminhar. As minhas forças foi tirada pelo tempo. A dor, a luta que eu tive que enfrentar. Esta é a sina de um velho carreiro que o destino impediu de carrear. Às vezes fico relembrando meu passado. Essas lembranças me faz sofrer e chorar. Com 7 anos já candeava a boiada pelas estradas daquele imenso sertão. Meu velho pai, que era o mestre dos carreiros, junto com ele aprendi a profissão. Mas o destino embargou a sua vida, deixou de luto o meu pobre coração. Pro Campo Santo ele foi num carro de boi, de longe ouvia o choro triste do cocão. Sozinho com 15 anos de idade, mas na verdade aprendi bem a lição. Fui um carreiro respeitado no lugar, reconhecido ali em toda a região. Trago um diploma dessa escola da vida. São duros calos que tenho em minhas mãos. Trabalhei muito pensando em ser feliz. Tudo que fiz foi pra riqueza do patrão. Essa cadeira hoje é minha companheira. Tô esperando a minha hora chegar. Só quero ter a recompensa do Senhor. Tenho certeza que esta não vai me faltar. Quando morrer quero ir pra junto dos carreiros. Lá do infinito ver uma boiada passar. Quero escutar o grito de um candeeiro. Também ouvir um carro de boi cantar. Eita, a cantiga do carro, ó. Olha a hora, gente, agora 5 horas e 24 minutos. Vocês acabaram de ouvir na voz dos Dois Mineiros o choro triste de um carreiro. Vamos falando agora para vocês, você sabia que a alimentação, quando é demais, aí faz mal. Pessoa, às vezes, acha uma comidona gostosa, bem temperada, ah, mundo véio sem porteira. Pois é, aí é que está o perigo. Quando você come demais, há uma dilatação do seu estômago, isso é perigoso, viu? Aí fica ruim, você fica aquele estômago alto. É bom você se prevenir, e como você deve se prevenir? Indo até a farmácia Vitae lá do satélite. Lá você vai encontrar farmacêuticos, pessoas que fazem os remédios especiais. Lá tem as cápsulas, que é feita de produtos naturais. Gente, essas cápsulas inibem o apetite. Você tomando duas antes das refeições, pronto, você vai ver que sua fome vai diminuir e você vai comer só o tanto que você quer comer, tá bom? O tanto que você pode comer melhor. Se for comer o tanto que você quer comer, leva os cornos tudo. Ô gente, vai lá na farmácia Vitae do Satélite. É na Avenida Andrômeda, 1709, lá no Satélite, 3933-3362. Olha a hora, 5 horas e 25 minutos. Se você quer fazer um tratamento dentário, ficar com os dentes bonitos, olha, agora você vai encontrar em quatro endereços. Primeiro endereço é ali na Rodoviária Velha. Ali está o Dr. Walter e a sua equipe. Sabe que hora que eles começam a atender? Às 7 da manhã, exatamente. Às 7 da manhã já estão lá atendendo você. Clínica Sem Dor fica quase na esquina, bem ao lado do estacionamento, ali na Rodoviária Velha. Telefone 3921-3866. Na Rua 15, gente, Rua 15 de Novembro, tem 2 endereços. Ali está, no número 136, a doutora Valquíria, doutor Valdir e doutor Vanho. O telefone 3941-4126. E na Rua 15, 121, tem outro consultório que faz também conserto de próteses. Fica na Rua 15, 121, telefone 3941-4061. Fica bem ao lado do Mercadão dos Óculos. E lá na saída que vai para Jacareí, lá está o Dr. Vander, bem em frente, o último posto de gasolina ali no Jardim Morumbi, bem na esquina, o Dr. Vander, telefone 3934-7677, tá bom? Olha a hora, gente, que horas que é agora? 5 horas e 27 minutos. Vamos tocando mais uma dessas bem lindona? Vamos, então a gente toca para vocês uma música que eu acho bonita, vou mandar para você aí, viu? Não precisava. Paula Fernandes, Vitor e Léo. Você diz que não precisa. 5h27. Viver sonhando tanto. Que vivo a fazer demais por você. Diz que não precisa. A cada vez que canto. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga, não precisa. Tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga, não precisa. Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar. Tanto faz. Não diga, não precisa. Eu digo que é preciso. A gente se amar demais. Nada mais. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga, não precisa. Assim é seu meu coração. Não diga, não precisa. Eu já sonhei com a vida. Vivo um sonho. Mas viver ou sonhar com você, tanto faz. Não diga, não precisa. eu digo que é preciso a gente se amar demais, nada mais. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Um dia não precisa, tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga não precisa, mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga não precisa, tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga não precisa, Ei, música bonita essa aí, deixa eu todo arrepiado, viu? Ô, música desgramada de bonita, né? Ô, gente, olha a hora, 5 horas e 31 minutos. Deixa eu falar pra vocês agora do Depósito Alvorada 2, que tá... Olha, vou dizer pro seu, Depósito Alvorada 2 tem um pessoal lá que é muito legal. É o Zezé, o Mário, Marquinhos. Eles baixam o preço mesmo pra você que está aí em quarentena. Aproveitar e fazer algumas coisas aí na sua casa. Olha o cimento cola, cola fixe, 20 quilos, por apenas R$ 7 o saco. O cal gel, 20 quilos, por apenas R$ 7,49. A bacia com a caixa acoplada, Sabará, branco, a R$ 1,89. A telha Brasilite, R$ 2,44 por R$ 1,10, R$ 36,90. Essa bacia com a caixa acoplada aqui, é, tá barato, né? O modelo dela é Sabará, branco, R$ 1,89. O mercado, famoso Depósito Alvorada 2, está localizado nesses endereços. Na Avenida Andrômeda, 2.999, no Bosque. E na Aldemo Veneziane, 430, aí no Alto da Ponte. 3916-3266. Não esqueça, tudo isso que eu falei, você pode pagar em 10 pagamentos sem juros no cartão. Vamos acertando, olha a hora, 5 horas e 32 minutos. Ali na Casa do Rádio, na Casa do Povo, você vai encontrar o rádio bonito. Sabe por quê? Porque ali tem rádios de todas as marcas. Eu mesmo já estou com um fone novo. Eu telefonei para lá, para 98167-9098. Eles entregaram lá em casa um fone. E eu estou bem, porque o meu já estava tudo funhanhado. Também pudera, mais de 10 anos que eu tenho aquele outro fone, né? Já estava com alguns fios danificados. Aí virava um rolo de café com bolo. E é tão ruim você estar concentrado aqui. Aí falha de um lado, começa do outro lado. Agora esse aqui que eu estou usando é bom. E não é caro, porque a Casa do Rádio não vende caro. Só vende coisas boas. Ó o telefone, 981-67-9098. Quando abrir, você vai lá. Rubião Júnior 324, não. Rubião Júnior 223-224, ali no centro da cidade. Casa do Rádio, Casa do Povo. Ô, gente, olha a hora, que hora que é agora? 5 horas e 34 minutos. Bom dia para Marina, para o José, o cantor Neno do Brasil, o Raminho, seu Pedro, que está aniversariando hoje. Parabéns da esposa, Dona Regina. Parabéns dos filhos. Parabéns da Dona Antônia. Dona Antônia, como é que vai a senhora? Tudo bem? Pra vocês a gente toca. Como sonhou o Chico Xavier. 5 horas e 34 minutos. Dia desses nobres governantes buscasse em Deus toda a sua inspiração, enferrujariam tanques, armas e a fome, junto com as guerras entrariam em extinção. Se os de gigantes, generais de mil medalhas, por todo o tempo desse mundo que houver, se espelhassem no mais verdadeiro amor, seria o mundo como sonhou nosso Chico Xavier. Pisar na lua e caminhar suavemente por sobre a face prateada da ilusão. Não cala o grito de lamento dessa gente que entretanto implora um pedaço de pão. Desbravar o universo e os oceanos, buscando vida na imensidão radiante, só confirma a hipocrisia dos humanos, que não enxergam o seu próprio semelhante. Cidade é lição pra quem estuda o amanhecer no mais fiel dos sentidos e abraça o dia sem perguntas e respostas, vivendo a luz eternamente agradecido. As borboletas já revoam as bromélias e o trem da vida. Sonhar, quem sabe a paz com toda a força resplandeça no horizonte. Pisar na lua e caminhar suavemente por sobre a face prateada da ilusão. Não cala o grito de lamento dessa gente que entretanto implora um pedaço de pão. Desbravar o universo e os oceanos, buscando vida na imensidão radiante, só confirma a hipocrisia dos humanos, que não enxergam o seu próprio semelhante. Ó, gente, olha a hora, 5 horas e 38 minutos, letra bem feita dessa aí, né? Como sonhou Chico Xavier, Marcos Viola e Cleito Torres. Vou falar para vocês agora do famoso creme Triupe. Esse creme que tá fazendo o maior sucesso. Ah, mas também puderam, um creme, foi ele para poder ser aperfeiçoado, levou muito tempo, viu? Nossa! Até que eles descobriram um excelente produto para a pele, uma vez que possui um trio de ativos especiais que age na pele, provendo um aspecto mais jovem. Aí deu certo, né? Reduz as rugas, bolsas, sinais na área dos olhos, promove a reconstrução do contorno facial, combate a flacidez, deixando a pele mais firme, elástica e suave. Já pensou, gente? Bacana, né? Por isso, vai lá na farmácia Aquamarina e lá você pede o creme Triupe. Gozado, devia, não ser assim, devia a gente nascer e ficar velho, com a pele lisa, bonita, né? Depois a gente embora mais bonito no caixão, já pensou? Não, agora fica essas rugas de tudo quanto é tipo, gente do céu. E ruga que começa debaixo do queixo, vai parar lá na testa. Aí não dá, e haja creme, né? Ainda bem que tem o creme Triupe, que, nossa, é bom mesmo. Farmácia Aquamarina, fica na Avenida Heitor Villa Lobos, 1537, 3941-7411. Vai lá, tá bom? Ô, gente, que hora que é agora? Já é 5 horas e 39 minutos. A Casa de Carne Esquina do Boi continua vendendo barato. Ei, meu amigo canário, gente boa tá ali. Gente, mas vende barato mesmo, viu? Olha que no sábado me falaram que o negócio lá foi bacana, viu? É claro, cada um guardando espaço de acordo com a lei. mas tinha gente, porque a fila tava aquela fila grandona. Todo mundo comprando para fazer um churrasquinho para a mãe, afinal de contas ela merece mais do que um churrasco. Mas o preço lá da casa de carne esquina do boi é barato de verdade. A costela bovina R$14,90, por aí tava R$17. Picadão R$16,90, bisteca R$10,90. O bife R$21,90, aquela linguiça com aquele tempero caseiro. Ô, mundo véio sem porteira. Nem precisa ir lá, você telefona para 97403-5192. Vamos falar de novo? 97403-5192 ou 3923-8600, tá bom, gente? Eita, nós, vai lá, viu? Vamos prosseguindo, rodando mais uma lindona, vamos? Vamos rodar uma música bem apaixonada, mandar lá pra quem mesmo? Aldila. Aldila tá mandando para o sobrinho Leandro, que faz aniversário hoje. E a irmã da Aldila, a Olivia, quer ouvir uma música bem apaixonada. Vamos sapecar agora pra você, viu? Quem é que vai cantar bonito pra nós agora? Eita, nós, ó! Irmã Souza, distante do meu bem. Olha a hora, 5h41. Aqui é Rádio Piratininga M. Meu amor mora distante, passa o tempo sem te ver. E quando a saudade aperta, dou suspiro sem querer. Agora 5 horas 43 minutos, 5h43. Aqui é Rádio Piratininga M. Essas irmãs Souza canta bonito mesmo, né? Nossa, que beleza! Elas cantaram para nós Distante do Meu Bem. Ô, gente, vamos falando agora da famosa loja e papelaria e bazar e casa de ferragem. Vixe, mãe do céu! É da Hidráulica Central. A Hidráulica Central, ali vocês encontram ferramentas em geral para todo tipo de trabalho. Você é carpinteiro, você é pedreiro, você é eletricista, você é pintor, você é encanador, pois lá tem ferramentas e o material, tá bom? Tenho bem montado o bazar, tem papelarias. Não, tem de tudo. Chegando lá, em, olha, onde você botar o olho tem mercadorias. Vai lá na Hidráulica Central. É o preço mais barato e a maior variedade de tudo. Tem até mochila, tem papéis, blocos, recibos. De tudo que você procura tem na Hidráulica Central. Fica nesse endereço, na Avenida Elísio Galdino Sobrinho, 375, Jardim Morumbi. Não vai esquecer. Fica na mesma avenida que passa bem em frente à Igreja Matriz, vindo para a cidade, lá no Jardim Morumbi. Chegando lá, fale com seu Marcos, a Rosângela, a Pamela, a Gláucia e a Marlene. Telefone 3933-7218. Ô, donas de casa, chegou para mim aqui o tabloide lá do Mercado Rosalina. Tem algum preço aqui que eu acho que está errado, mas eles mandaram para mim, eu vou falar para vocês. O refrigerante Globe Sabores, R$ 2,89, 2 litros. Lava-roupa Apsi Prêmios, o quilo, R$ 3,39. Agora, olha só esse desinfetante Triex. Tem várias fragrâncias, 2 litros, R$ 3,99. Olha o preço do tomate, a R$ 3,99 o quilo, tomate. O alho baixou o preço lá no Mercado Rosalina, é claro, né? Alho, R$ 2,49 cada 100 gramas. Apresuntado da Sadia, R$ 1,99 cada 100 gramas. Depois eu vou falar de frutas, verduras e legumes que tão Deus nos acuda, de tão barato que tá. Linguiça toscana da Sadia, por apenas R$ 11,99. Sabe onde fica o Mercado Rosalina? Anote aí. Lá na rua Sebastiana Faria de Oliveira, bem atrás da Igreja Católica, no Jardim Morumbi. Lá no Jardim Interlagos, Parque Interlagos. Na rua Ubirajara Raimundo de Souza, no semáforo. E ali na Vila Sinhai Telesparque, fica na rua Piraquara Clube, bem em frente o posto de gasolina, viu? Ali está a famosa, o famoso Mercado Rosalina. Eita, nós! Hoje está aniversariando o seu Pedro. Ô, seu Pedro, bom dia! Parabéns da esposa Regina. Parabéns da família toda, é a Dona Vera, Cido, Miguel, a Neuza, o Antônio, Francisco e toda a família e seus filhos também. Parabéns, tá bom? Vamos tocando mais uma daquelas bem lindona. E essa aqui é lindona mesmo, é o José Mulato e Cassiano. Esses dois caboclo canta apaixonado. Manda lá para o Luiz. Luiz é o mestre da Folia de Reis, está ouvindo o nosso programa lá em Jacareí, lá debaixo da coberta. O Nena falou que está debaixo de um monte, monte de coberta também. O Leandro está ouvindo o nosso programa. O Leandro é o sobrinho da Odila, está aniversariando hoje. E a Leonora e o Leandro dela também estão ouvindo o nosso programa. Para vocês a gente vai tocar agora. Como Deus quiser. 5h48. Seja lá o que Deus quiser, do jeito que Ele quiser. Eu tenho passado apuros, mas ainda tô de pé. Caí, chorei, levantei, hoje sou feliz até. Um tropeção sempre ajuda a testar a nossa fé. Do jeito que Deus quiser. Em vez de chorar, cê canta que o mal vai pro beleléu. Mantenha o peito erguido e o olhar firme no céu. Tenha fé no amanhã, pisa firme no caminho. Deus é pai, não é padrasto, cuida até dos passarinhos. Ainda mais sendo seu filho, não vai lhe deixar sozinho. Thank you. seja lá o que Deus quiser, do jeito que Ele quiser. Eu tenho passado apuros, mas ainda tô de pé. Caí, chorei, levantei, hoje sou feliz até. Um tropeção sempre ajuda a testar a nossa fé, do jeito que Deus quiser. Seja qual for o seu erro, conserta e será feliz. É nos trancos e barrancos que a gente é aprendiz. E se o mundo é uma escola, seja então bom estudante. Começa tudo de novo, pega a vida e vai avante. Diga não ao que não presta e o bom senso lhe garante. Seja lá o que Deus quiser, do jeito que Ele quiser. Eu tenho passado apuros, mas ainda tô de pé. Caí, chorei, levantei, hoje sou feliz até. Um tropeção sempre ajuda a testar a nossa fé, do jeito que Deus quiser. Olha a hora, 5:50, 5:50. Seja lá o que Deus quiser, do jeito que Ele quiser. Eu tenho passado apuros, mas ainda tô de pé. Caí, chorei, levantei, hoje sou feliz até. Um tropeção sempre ajuda reforçar a nossa fé, do jeito que Deus quiser. Ô, musicona lindona, né? A gente acabou de ouvir na voz aí do Zé Mulato e Cassiano, cantaram para nós Como Deus Quiser. Vamos falando agora da famosa própolis. Eita, nós, própolis é o extrato, mas daquele bom mesmo. As abelhas, eles criaram o pólen, cera, resina, vegetais, criada pelas abelhas. Sabe por que que elas criaram essa mistura? Para proteger a colmeia, sabe do quê? De fungos, de insetos e de bactérias. Essa substância é usada no extrato de própolis. Aí é que entra a farmácia Vitae lá do satélite, que tem o extrato de própolis puro. Você tomando todas as manhãs umas 3 ou 4 gotas em meio copo d'água, gente, você precisa de ver como seu corpo será protegido. Esse produto defende o seu corpo porque é anti-inflamatório, antibacteriana, antifúngica, cicatrizante, melhora os sistemas imunológicos. Para você ver quantas vantagens tem você que vai usar o própolis puro. Mas lá da farmácia Vitae, porque só lá que vocês encontram esse extrato de própolis puro. Fica na Avenida Andrômeda, 1709, 3933-3362. Olha, eu peguei aqui o preço lá do Mercadão dos Óculos, viu? Não acreditei ver os preços deles. Por isso que eu digo, você que está ouvindo o nosso programa, vai comprar óculos de grau, vai precisar de óculos de grau. Olha a lente de visão simples, 10 pagamentos de R$7,90. A lente multifocal, 10 pagamentos de R$19,90. Armação, e aí que vem o negócio, a armação é que deixa você mais bonita, viu? Armação, a partir de 10 pagamentos de R$1,99. Olha, mais barato não tem. Vai lá no Mercadão dos Óculos, porque lá vocês encontram o óculos do seu gosto. Fica nesse endereço, gente, ali na rua 15 de novembro, 121. Fica bem em frente ao Magazine Luiza. Telefones 3302-5134, 991-344-331. Viu só? Mas vai lá mesmo. Agora, não vai entrar em porta errada, eu já estou cansado de falar que é uma loja cor preta, bem em frente ao Magazine Luiza, tem duas lojas a par que vende óculos, o famoso Mercadão dos Óculos, é uma loja da frente preta. Olha na placa, tá bom? Então tá bom. Olha a hora, não vire pro canto, vamos acordando, porque tá chegando música lindona no seu rádio. Milionário e José Rico. Ninguém é de ninguém. Olha a hora, 5h55. Quantas vezes amanheci acordado, soluçando e chamando o seu nome. É grande o meu martírio, é muito sofrimento para este pobre homem. Quando o dia se vai, outra noite logo vem. É certo aquele ditado que nesta vida ninguém é de ninguém. Quando a noite se vai, outro dia logo vem. É melhor morrer no deserto, onde jamais gritarei por alguém. Quando a noite se vai, outro dia logo vem. É melhor morrer no deserto, donde jamás gritaré por mi pie. Quantas vezes amanheci acordado, soluçando e chamando o seu nome. É grande o meu martírio, é muito sofrimento para este pobre homem. Quando o dia se vai, outra noite logo vem. É certo aquele ditado que nesta vida ninguém é de ninguém. Quando a noite se vai, outro dia logo vem. É melhor morrer no deserto, onde jamais gritarei por alguém. Quando o dia se vai, outra noite logo viene. Es mejor morir en el desierto, donde jamás gritaré por mi piel. Olha a hora, gente. Agora 5 horas 58 minutos. Viu só que musicona lindona cantaram para nós, Milionário José Rico. Ninguém é de ninguém. Eu quero avisar vocês que o novo CD da Anaí do Acordeão já está saindo, viu? Vai sair 2 CDs. E hoje nós vamos apresentar mais uma música nova que faz parte desses CDs novos dela. Inclusive a letra desse CD que a gente vai tocar hoje, ela chama atenção. É desses políticos, das pessoas que faz o que quer, e agora, diante dessa pandemia que está acontecendo, todo mundo está aí com o coraçãozinho na mão, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Agora a gente vai falar da hora certa primeiro. Agora falta 1 minuto para as 6 horas. Mais um dia está começando. Mais esperanças, mais alegrias, a fé do povo que estão pedindo ao nosso Pai que hoje seja um dia melhor do que o dia de ontem. O melhor está que essa doença que está matando nossos irmãos, de repente venha a desaparecer. Eu sei que Deus sabe o que faz, nós não sabemos o que dizemos. Mas a nossa fé é que tudo isso termine logo, para que as pessoas possam sair, possam sorrir, possam trabalhar. Porque até agora as pessoas estão fechadas em suas casas, sem poder sair, sem poder produzir, vendo lá na frente mais dificuldades. Por isso que deixa as pessoas todas até doentes, porque tem aquelas pessoas que pensam muito no futuro, tem pessoas que é preocupada, tem pessoas que parece que a fé é um pouco menor do que nós precisamos. Por isso que eu peço ao nosso Deus, Pai, olha por nós e perdoe nossos pecados. Perdoe nós por ser de pouca fé. Eu me lembro das suas palavras quando o Senhor falou para Pedro, Simão, homem de pouca fé, o seu discípulo. Agora, nós aqui na terra, por mais que nós esforcemos para ter uma fé viva, viva mesmo, a gente não alcança diante de uma situação que está acontecendo. A gente só pede ao Senhor que olhe por nós, que olhe por nossos filhos, que olhe por nossos netos, que olhe por todas as crianças, que é o futuro do nosso país, que é o nosso futuro. Olhe aí por todos nós, Pai. A gente não sabe o dia do amanhã. A gente sempre tem fé que será melhor do que o dia de hoje. Mas com o seu amor, com a sua bondade, será bem melhor do que nós esperamos. Por isso que nós estamos aqui, e não é só eu, não. Olha quantas pessoas, nesse momento, estão com o pensamento voltado aos seus pés. Jesus falou que aonde houver uma ou duas pessoas falando em seu nome, ele estaria no meio delas. Aqui são milhares, meu amigo Jesus. Olhe por nós, interceda ao nosso Pai, para que acabe com essa doença, para que acabe com esse medo e que as pessoas voltem a trabalhar, a sorrir, para que as pessoas voltem a ser felizes. Nós pedimos em nome do nosso Deus, que estás no céu. Amém. Vossa imagem milagrosa de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza. a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Amém. Agora 6:06. Bom dia. ZYK 661, 750 kHz. Super Rádio Piratininga de São José dos Campos. Uma emissora do grupo Semidineme Jorge. Super Rádio Piratininga. A mais popular da cidade. São José dos Campos. Alô, cidade, alô, zona rural, alô, amigos, bom dia. Estamos começando pela sua Rádio Piratininga mais uma parte da nossa programação sertaneja. Nós começamos o programa, era 5 da manhã, vamos ficar juntos até às 8 horas. E até lá a gente vai rodar muitas músicas lindona, falar das firmas, a hora certa, tudo isso para você. Lembrando que a direção geral é do nosso amigo José Geraldo. A apresentação e a programação é desse amigão de vocês, que é o Valdomiro Moreira. É só isso mesmo? Então tá bom. Então tô lembrando o filhão aqui, né? Mas o filhão vem só à tarde. Lembrando que nós lhe desejamos um bom dia. Hoje é dia 12, uma terça-feira. Estamos na força da lua cheia os últimos dias, porque dia 14, depois de amanhã, já começa a lua minguante. Tudo bem, gente? Então tá bom. Então a gente vai falar para vocês das firmas, mas primeiro parabenizar o nosso amigo Pedro, o maridão da Regina, que está aniversariando hoje, o filho da dona Antônia. Nosso abraço, viu? Pedro, parabéns para você, viu? Parabéns também de suas irmãs, a Vera, a Cida, o Miguel, a Neuza, o Antônio, Francisco e do nosso programa também, tá ok? Então a gente vai de músicas bem lindona pra vocês aí. Olha só que música bonita. Tiago Viola e Carlos Lima. Como vejo Deus. Agora 6:08. Como é que você vê Deus? Vamos saber? O Criador está no sol que nos ilumina e nos aquece, nos orienta e nos permite a vida. Tudo que brota desse chão é nosso irmão. Nunca é tarde pra coragem abrir a mão. Seja nas regras que o poeta escreveu, na mão sangrada cuja fé o tempo ergueu, seja no bem que você faz aos filhos teus, eu vejo Deus. Eu vejo Deus em cada lágrima sofrida que você enxuga, seja enferma ou ferida, no gesto solidário, no sorriso pueril, eu vejo Deus. O Criador está em cada gota cristalina que vem do céu e refrigera nossa lida. Eu vejo Deus quando adoça o coração, e na tua fala, em vez de insulto, sai perdão. Eu vejo Deus na melodia de fazer chorar, em teu empenho pra esse engenho não parar. E na colheita, no alimento em cada lar, eu vejo Deus. Quando a gente junta as mãos para esquecer o mal, eu vejo Deus em teu juízo ao decidir. Quando a palavra nos dá força pra seguir, eu vejo Deus. Olha a hora, 6:11, 6:11. Força pra seguir, eu vejo Deus, eu vejo Deus. Olha a hora, 6:12, viu só que musicona lindona, vocês ouviram então na voz aí do Tiago Viola e Carlos Lima, Como Eu Vejo Deus. Agora nós vamos falando daquela loja que vende materiais de limpeza, né? Ronaldinho, ei Ronaldinho, um abraço, viu Ronaldinho, tá ouvindo o nosso programa. Por isso vocês, donas de casa que ouvem o nosso programa, lá no Ronaldinho eles vendem no varejo e vendem no atacado. Pra você que tem um mercadinho, pra você que tem uma mercearia, vai lá no Ronaldinho ou telefona. Telefonando eles vão até seu estabelecimento, leva o mostruário e você acaba comprando sem sair aí do sua casa. Telefone 988-64-7322. Vamos repetir o telefone? 988-64-7322. Ronaldinho Produtos de Limpeza tem a maior variedade de materiais de limpeza. Sabe onde fica? Na Avenida Elídio Memberg Porto, 217, no São Vicente. Ali em frente, o Bradesco e a Caixa Econômica. Não esqueça que lá eles têm embalagem para marmitex. A embalagem é de isopor com tampa. A mini, R$ 34,00 com 100. A média, com 100, R$ 36,00. E a grande, com 100, R$ 41,00, todas com tampa. Nas suas compras acima de R$ 100, eles entregam em toda São José dos Campos. Anotou o telefone? 988-64-7322. Agora vamos falando para vocês agora da Laje Líder. Pois é, a Laje Líder entrega em Jacareí, entrega em Caçapava, entrega no litoral, entrega até no sul de Minas. Por isso, você que é aqui da cidade, da zona rural, nas vilas que estão construindo a sua casa para sair do aluguel, vai lá na Laje Líder ou telefona. Telefonando, você fala direto com meus amigos, o Henrique, a Paola, o Valentim. Telefone 39-42-59-46 ou 39-22-9224. É Laje Líder, onde vocês encontram lajes de todo tipo, tá bom? Laje de isopor, de cerâmica, laje, ó, de tudo quanto é. E tem a laje painel também, viu? E os trilhos? Nossa, mãe do céu, aqueles trilhos super reforçados. Laje Líder. quando a palavra... Vamos prosseguindo, vamos rodando agora a música da Anaí. Anaí do Acordeon, ela gravou agora 2 CDs, tá para sair. É que parou tudo diante desse negócio que tá tendo aí, né? Parou tudo, as gravadoras. Agora que tá voltando assim, bem devagar. E eles mandaram mais uma música que tá gravada no seu CD. Uma música que fala atualmente do momento que nós estamos vivendo. Mas ela fala mais dos políticos, que interessa somente a parte deles e deixa o povo depois que eles vê o negócio do povo, né? Olha só que letra, gente! Olha a hora, 6h15. É lançamento. É Anaí do Acordeon. Quem sabe tanto hoje já não sabe mais. O que se faz, amigo, o que se faz? Quem sabe tanto que pena não sabe mais. Eles estão perdidos sem saber pra onde vai. Paralisados sem saber se fica ou cai. O que se faz, amigo, o que se faz? Quem sabe tanto hoje já não sabe mais. O que se faz, amigo, o que se faz? Se o brasileiro sem futuro não tem paz. O que se faz, amigo, o que se faz? Se o brasileiro sem futuro não tem paz. O que se faz, amigo, o que se faz? Estão perdidos sem saber pra onde vai. Olha a hora, 6h16. Nosso Brasil é rico por natureza, mas nossa gente vive sempre na pobreza. A maioria falta até o pão na mesa, mas quem engana vive sempre na riqueza. E o brasileiro sem trabalho e sem nobreza. O que se faz, amigo, o que se faz? Quem sabe tanto hoje já não sabe mais. O que se faz, amigo, o que se faz? Se o brasileiro sem futuro não tem paz. O que se faz, amigo, o que se faz? Se o brasileiro sem futuro não tem paz. O que se faz, amigo, o que se faz? Estão perdidos sem saber pra onde vai. Renovando quando chega as eleições. Vem as promessas no rádio e televisão. Cada um deles quer mostrar mais solução, mas só engana o pacato cidadão. O que se faz, amigo, o que se faz? Quem sabe tanto hoje já não sabe mais. O que se faz, amigo, o que se faz? Se o brasileiro sem futuro não tem paz. O que se faz, amigo, o que se faz? Se o brasileiro sem futuro não tem paz. O que se faz, amigo, o que se faz? Estão perdidos sem saber pra onde vai. Olha a hora, 6h18. Na esperança de que tudo vai mudar, o povo diz agora vai melhorar. O cara é bom, é nele que eu vou votar. Agora sim o Brasil vai caminhar. Sempre com medo desta corda arrebentar. E o que se faz, amigo, o que se faz? Quem sabe tanto hoje já não sabe mais. O que se faz, amigo, o que se faz? Se o brasileiro sem futuro não tem paz. O que se faz, amigo, o que se faz? Se o brasileiro sem futuro não tem paz. O que se faz, amigo, o que se faz? Estão perdidos sem saber pra onde vai. O que se faz, amigo, o que se faz? Se o brasileiro sem futuro não tem paz. O que se faz, amigo, o que se faz? Estão perdidos sem saber pra onde vai. Olha a hora, gente, não vire pro canto. Vocês acabaram de ouvir, então, na voz de Anaí do Acordeon, O Que Se Faz. Então, tá aí, viu? Mais uma música nova que a Anaí do Acordeon mostrou para nós, do seu mais novo CD. Vem 2 CDs aí, viu? Já tá chegando nas lojas e também vocês poderão comprar através do telefone. Agora a gente vai falando de HM Tecido Seb. HM Tecido Seb tem linhos, malhas, sedas, rendas, viscoses. tem mais de 6 mil itens em acessórios e aviamentos. HM Tecido Seb. É claro, não está aberta a loja, mas logo logo vai abrir para você comprar o tecido do seu gosto. Fica na rua Vilaça 325, ali pertinho da Casa Lotérica. Falamos agora do da famosa farmácia Vitae, aqui do centro, pois ali vocês encontram homeopatia, fitoterápicos, laboratórios de manipulação, famoso ômega 3, o mel puro de abelha e derivados como pólen, geleia real, própolis e muito mais. Só produtos naturais que vocês encontram ali na famosa Vitae. Chegando lá, fale com a doutora Olivia. É uma pessoa muito legal, viu? Não só ela, mas as farmacêuticas que estão lá para atender muito bem você. Vai lá na Vitae. Vitae, fica nesse endereço. Fica ali na rua, ali na esquina da rua Sebastião Húmel, esquina com a rua Vilaça. Vai lá na Vitae, gente! O nosso bom dia para Leonoro, Leandro, Luiz, mestre da Folia de Reis. Bom dia para Maria do Jaguari, ouvindo o nosso programa. Alcides, lá de Santa Branca, tá bravo, Alcides. Nossa mãe do céu. Sabe por que tá bravo? Tá entrando uma outra rádio, uma rádio evangélica, bem em cima da Rádio Piratininga. E ele, as músicas que ele gosta, não tá podendo ouvir. Aí na hora que ele vai ouvir a música, entra o pastor falando, irmão, aquele rolo de café com bolo. E o Alcides está virando até cambota de raiva lá, viu? Alcides, eu vou falar com o Paulinho para ver se a Dentel faz alguma coisa aí, tá bom, meu amigo? Olha a hora, 6h22 agora. Guatupé, Guaratuba. Da água pro vinho. Agora 6h22. Hoje me peguei falando comigo sobre eu e ela. Então perguntei ao meu coração por que ele foi e envolver com ela. Tantas aventuras, todas passageiras, porém desta vez, o que está se passando? Sentimento novo, emoção estranha, que me prende feito uma teia de aranha. Eu quero fugir, mas vou me entregando. Que sentimento é esse que muda as pessoas da água pro vinho? Que vai nos transformando e a gente vai ficando carente de carinho. Que esta emoção me deixa sem ação, confesso eu não nego. Seja lá o que for, se isso for amor, a ele eu me entrego. Olha a hora, gente. Agora 6h24. Agora 6h24. Aqui é a Rádio Piratininga M. Que sentimento é esse que muda as pessoas da água pro vinho? Que vai nos transformando e a gente vai ficando carente de carinho. Que esta emoção me deixa sem ação, confesso eu não nego. Seja lá o que for, se isso for amor, a ele eu me entrego. Ei, moço. musicona lindona, né? Guatupé e Guaratuba cantaram para nós da Água pro Vinho. Vamos falando de mais firmas que patrocinam o programa, vamos lá. Princesa dos Bordados também logo, logo vai abrir suas portas. Mas antes, estão avisando que tem gente lá para receber. Você que tem alguns carnezinhos para pagar e a vista já venceu, vai lá, fale com o pessoal que estão lá para atender você, para receber. A loja está fechada, mas tem uma pessoa ali do lado de fora para receber você, viu? Princesa dos Bordados. É na Francisco Rafael, bem em frente ao estacionamento, lá em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia, no satélite, na Avenida Perseu 850. Gente, 6 horas e 25 minutos. Você sabia que a alimentação, quando é demais, aí você entra pro cano? Porque às vezes a comida é gostosa, aquele churrasco bem temperado, né? E você cai matando. Você já sabe o que vai acontecer depois, né? Por isso, procure lá na farmácia Vitae do Satélite. Eles desenvolveram mais cápsulas para inibir o apetite. Nossa, você tomando essas cápsulas um pouquinho antes das refeições, você nota que a sua fome diminui. Nossa, que bacana, gente! Sua fome diminui e você vai comer menos. Isso é bom para a sua saúde, bom para o seu organismo. Vai lá na farmácia Vitae do Satélite. É na Avenida Andrômeda, 1709. 3933-3362. Não vai esquecer, viu? A famosa farmácia Vitae do Satélite, gente. Tá ok? Nosso programa não para. Bom dia para Leonor, o Leandro. Bom dia para o Silvio Salles, o Raminho, o cantor Neno do Brasil. A Marina, o José, a Odila, o Leandro. Parabéns para o Pedro, que está aniversariando hoje, o Pedro da Regina. Parabéns para o Leandro, que é o sobrinho da Odila, está aniversariando hoje também. O nosso abraço para Damares, o Paulo, a Dailto, a Joana, o José Aparecido, lá de Jacareí, ouvindo o nosso programa, o nosso Bom Dia. Para vocês, vamos tocar mais uma lindona. Música que eu acho linda essa música. Olha a hora, 6h27. Meu amor, quando você se foi, levou junto também minha paz. Só naquele instante percebi que pra me redimir era tarde demais. Me enganei, estava errado sim. Nós dois temos tudo em comum. Foi preciso te perder pra entender que dois é melhor que um. Agora estou aqui pegando lágrimas nas mãos. Me enganei, estava errado sim. Nós dois temos tudo em comum. Foi preciso te perder pra entender que dois é melhor que um. No bater da porta ao sair, no peito já senti rasgar o coração. Por estupidez não vê. rasgar o coração. Por estupidez não reagi e agora estou aqui. Derramando lágrimas com as mãos. Eita, música lindona, né? Se dá vontade de arrancar a cara se quiser em cima. Olha a hora, gente. Agora 6 horas e 31 minutos. Vocês acabaram de ouvir na voz da Paula Fernandes e Chitãozinho de Chororó, Pegando Lágrimas com as Mãos. E agora a gente vai falar o quê? Ah, vou falar para vocês, sabe do quê? Dos dentes. Dentes bonito. A pessoa fica até mais simpática, né? A pessoa toda hora dá um sorriso. Porque os dentes, ele deixa a pessoa mais bonita. Antigamente as pessoas colocavam dente de ouro, aí os mais pobres colocavam uma listinha de ouro assim do lado. Vocês acreditam que ficava bonito? É verdade. A pessoa dava um sorriso toda hora. A pessoa não era triste, não. E toda hora ela dava um sorriso para mostrar aquela listinha de ouro nos dentes. Ficava legal, nossa! Então hoje já não tem mais isso porque é muito caro o ouro, né? Mas você vai lá na clínica dentária sem dor, porque lá o pessoal é muito bom, gente. Precisa de ver o tratamento que eles fazem nos seus dentes. Começa a atender às 7 da manhã, ali na Rodoviária Velha, ali no número 76, quase na esquina, bem ao lado do estacionamento. Legal, né? E tem também, deixa eu ver, ali faz até implante, gente, que bacana. Outra coisa, você vai até na Rua 15, ali tem 2 consultórios. No número 121, ali tem, quer ver, um consultório que é oficina, conserta, vê se pega uma prótese, se começa a machucar. Aí você vai lá que eles arrumam na hora para você. Rua 15, 121, 3941, 4061. Na Rua 15, 136... Outro consultório, ali está a doutora Valquíria, doutor Valdir e doutor Vânio. 3941-4126. Lá na saída que vai para Jacareí, lá está o doutor Vander. Telefone 3934-7677. Clínica Dentária Sem Dor, lá no Jardim Morumbi, tá bom? Olha aqui, ó, o depósito Alvorada 2 não quer saber de preços altos, não. Baixou todo o preço, viu? O Zezé, o Mário, o Marquinhos, ô, pessoal bacana. Ó, cimento cola fiques, 20 quilos. Baixou para R$ 7,00 o saco, com 20 quilos. O cal gel, com 20 quilos. Baixou para R$ 7,49. A bacia com a caixa acoplada da Sabará, cor branca. R$ 189,00. A telha Brasilite 2,44 por 1,10. Por apenas R$ 36,90. Vai lá no Depósito Alvorada 2, Avenida Andrômeda 2999, no Bosque, e na Aldemo Veneziane 430, no Alto da Ponte. Ao telefone 39-16-3266. Não vai esquecer, viu? Depósito Alvorada 2. Agora estou aqui. Olha a hora, gente! 6 horas, 5, 34 minutos só, né? Agora 6h34, bom dia! Você já conhece essa dupla, né? Valderi e Misael. Eita, essa dupla foi grande sucesso. O primeiro sucesso deles foi O Carro e a Faculdade. E depois veio outras, Barquinhos. Depois veio Olho de Vidro, escrito pelo nosso grande e saudoso Manuelito Nunes. E outros sucessos, né? Infelizmente, ontem o Misael faleceu. Faleceu nesse final de semana. E a gente só tem que sentir saudade dessa voz bonita. Misael, chamava-se Valderi e Misael. O Misael que foi embora, deixando para nós somente as músicas que foram gravadas por essa dupla que tinha uma voz super afinada, né? É uma consequência de uma coincidência que nos faz sofrer. aqui nasceu nosso amor, por nada que for. Olha a hora, 6:35. Bom dia! Julinho e Janel, é por amor. 6:36. Por amor, tudo pode acontecer. Por amor, tudo pode se acabar. A paixão leva à loucura qualquer homem, não importa a hora e lugar. O amor em excesso é um perigo, nunca sabe como pode terminar. É um mistério que está sempre escondido e ninguém sabe revelar. Eu estava louco por ela, estava cego de amor. Não podia imaginar que aumentar tudo de lado, até o próprio coração. O amor em excesso é um perigo, nunca sabe como pode terminar. É um mistério que está sempre escondido e ninguém sabe revelar. Eu estava louco por ela, estava cego de amor. Não podia imaginar que aumentar minha dor. Um homem apaixonado às vezes perde a razão, deixando tudo de lado, até o próprio coração. Eu estava louco por ela, estava cego de amor, não podia imaginar que aumentar um homem apaixonado às vezes perde a razão, deixando tudo de lado, até o próprio coração. Olha a hora, gente, agora 6:39, e vocês acabaram de ouvir na voz de Julinho e Janel, e o nome da música, Por Amor. Agora a gente vai falar para vocês da Casa do Rádio, Casa do Povo. Essa Casa do Rádio, Casa do Povo tem a maior variedade de rádios. Ali tem rádios de todos os modelos e marcas, tamanhos. Ali tem os famosos rádios que toca CD, toca pendrive, rádios AM e FM. Olha, eu comprei através do telefone. É um fone de ouvido muito bom. Não é caro não, viu? Telefone 98-16-79-098. Vamos falar direito o telefone, né, Valdomiro? É 98-16-79-098, tá bom? Então você liga para lá e eles entregam para você. Primeiro eles mostram aí no seu celular a mercadoria que você quer. É bacana, e eles entregam, não é caro não, viu? Casa do Rádio, Casa do Povo, é na Rubião Júnior 223-224, ao lado e em frente do restaurante Bom Prato. Olha, gente, o creme Triup está fazendo o maior sucesso, porque muitas pessoas que não acreditavam que esse creme tira ruga, agora tão feliz da vida, porque olha no espelho, vê a pele bonita, o rosto sem rugas. Nossa, fica toda feliz. Por isso que eu recomendo vocês vai na farmácia Aquamarina. Você pode telefonar também para saber mais detalhes. O telefone é 3941-7411. Mas esse creme realmente ele é muito bom, viu? Ele previne o envelhecimento da pele, combate a flacidez da pele, deixa a pele mais firme e suave, relaxa e acalma a pele e reduz rugas e linha de expressão. Nossa, que bom! Triupe é o nome do creme. Você vai encontrar na farmácia Aquamarina, na Avenida Heitor Vila Lobos, 1537, na Vila Rubi. Telefone 3941-7411, tá bom, gente? Eu estava louco por ela. Vamos de música lindona, 6 horas 41 minutos. O pessoal do jornal já estão chegando. Daqui a pouco, logo mais 8 horas, tem o jornal trazendo as últimas notícias. Agora a gente toca pra vocês. Olha só a letra dessa música. Essa é bonita demais. Ney e Nando, coração da minha vida. Você é o coração da minha vida, a luz que eu preciso pra viver. Meu bem, até parece que foi ontem que eu jurei amar você. Está fazendo aniversário nosso amor. Nós sonhamos tanto com esse futuro. Você é a base forte da família. Sou o seu porto seguro. Eu sei que no meio do caminho chegamos a pensar em desistir. Mas Deus nos deu força e coragem pra chegar até aqui. Não me canso de dizer que eu te amo. Nossos planos estão apenas no começo. Eu preciso mais 100 anos com você. Só não sei se eu mereço. Agora eu sei que Deus também gosta de mim. Te fez no meu tempo todinha pra mim. E me deu a chance pra te conquistar. É nosso aniversário de casamento. Parabéns, querida, por esse momento. Minha alma gêmea, eu só sei te amar. Olha a hora, gente. 6 horas 44 minutos. 6:44. Aqui é Rádio Piratininga 750. Eu sei que no meio do caminho chegamos a pensar em desistir. Mas Deus nos deu força e coragem pra chegar até aqui. Não me canso de dizer que eu te amo. Nossos planos estão apenas no começo. Eu preciso mais 100 anos com você. Só não sei se eu mereço. Agora eu sei que Deus também gosta de mim. Quando fez você, ele pensou em mim. E me deu a chance pra te conquistar. É nosso aniversário de casamento. Parabéns, querida, por esse momento. Minha alma gêmea, eu só sei te amar. Olha a hora, 6 horas 45 minutos. Linda essa música, né, gente? Vocês acabaram de ouvir na voz do Ney e Nando, que cantaram pra nós essa beleza de letra. O nome da música, Coração da Minha Vida. E agora a gente vai falando para vocês da Casa de Carne Esquina do Boi. Nossa, gente, lá o preço é muito mais barato do que você pensa. Por aí está bem mais caro. Você pode ver que por aí a costela está custando quanto? R$ 17, R$ 16, né? Lá está R$ 14,90. A bisteca, procure saber o preço da bisteca. R$ 11 e pouco, lá está R$ 10,90. Picadão, R$ 16,90. Bife, mas daqueles caprichado, R$ 21,90. Linguiça com tempero caseiro, linguiça com palmito, linguiça com queijo, linguiça com bacon e azeitona. Na mundo véi sem porteira, né? Vai lá na Casa de Carne Esquina do Boi. Não esqueça de usar máscara, porque é lei aqui no estado de São Paulo, é lei. Você usa máscara para proteger você e proteger as outras pessoas. Ah, outra coisa, se você não quiser ir, você telefona. Pega o telefone 97403519. 97403519, tá bom? Casa de Carne, Esquina do Boi. Agora nós falamos da famosa hidráulica central. Ali você vai encontrar ferramentas em geral. Ali tem portas de alumínio, portas de ferro, portas de madeira, porta sanfonada. Nossa, tem de tudo em matéria de portas. Lá tem escada de metalon, escada de alumínio, escada de madeira também. Ali tem um fogão acoplado com a pia. Gente, é só ir lá para você conhecer uma loja que tem de tudo, tudo mesmo. Ferramentas, lá vocês encontram bazar. É só ir lá para você ver. Fica nesse endereço, na Avenida Elísio Galdino Sobrinho, 375, Jardim Morumbi. Telefone de lá 3933-7218. Fale com seu Marcos, Rosângela, Pâmela, Gláucia e Marlene, que são muito legais, tá bom, gente? Chegamos a pensar em desistir. E o nosso programa não para. O nosso programa traz para vocês mais uma dessas bem lindona. Pois é, nós falamos agora mesmo que o Misael, da dupla Valderi e Misael, faleceu. Ele faleceu agora nesse final de semana passado. Foi sepultado, se eu não me engano, ontem ou antes de ontem. Então a dupla Valderi e Misael, infelizmente, não existe mais. O Valderi, ele estava cantando agora com o Janel. Ele estava cantando com essa dupla que nós acabamos de ouvir aí, ó, Julinho e Janel. O Janel também, um deles, sofreu um assalto e infelizmente tomou um tiro, né? E ficou assim, sem meios de poder cantar. Aí então, nesse meio de tempo, o Janel formou dupla com Valderi. E eles gravaram essa música que foi sucesso e é sucesso, porque é muito bonita. Essa aqui. Chora que passa. Olha a hora, 6h49. 7h50. Olha a hora, 6h49. Se o seu amor igual ao meu te abandonou, não deu valor nesta paixão e te deixou tão só, adianta lamentar ou implorar amor? Se humilhar não vale a pena e nem gastar a voz. Do jeito que você está, eu também fiquei. Porém, um remédio arranjei que me ajudou. Papel e caneta na mão, porque foi esta a solução. Eu vou te falar o que fiz pra não morrer de amor. Chora que passa, chora que passa. O amor é mais forte que nós, só nos resta chorar. Chora que passa, saudade dela calma. E nem se importou como é que eu iria ficar. Não adianta na janela ficar esperando, na confiança que uma hora ela vai voltar. Pois tudo que você já fez, eu também já fiz. E hoje sou meio feliz, é que eu descobri a fórmula, a solução para aliviar meu coração. Não é procurando outro alguém que vai conseguir. Olha a hora, 6 horas 52 minutos. Vocês ouviram então na voz aí do Valderi e Janel. E o Valderi que veio a falecer, viu? Antigamente era Valderi, Misael e Valderi. O outro já faleceu, parece que faz tempo. Aí ficou o Valderi, que formou dupla com o Julinho. Mas infelizmente ele faleceu também. O Valderi, quem nos informou, foi o nosso amigo Raminho, no qual eu agradeço muito. Ele está sempre participando e falando para nós dos acontecimentos do mundo sertanejo. Vamos falando agora do famoso mercado Rosalina. Olha só o preço do melão amarelo, R$ 2,99 o quilo. A laranja, pera, R$ 2,49 o quilo. A pocã, daquela bem docinha, R$ 2,29. Abacaxi pérola, R$ 4,99. A melancia, docinha, gente, R$ 1,49 o quilo. Batata doce rosada, R$ 3,59. O abacaxi é R$ 4,99 a unidade, tá bom? Alface, a R$ 1,49. Abobrinha Itália, R$ 2,59. E a mandioca, R$ 1,99. Vai lá no Mercado Rosalina, porque o preço lá tá barato de verdade. Fica nesses endereços. Na Rua Piraquara Clube, na Vila Sinhá e Telesparque, em frente ao posto de gasolina. Rua Obirajara Raimundo de Souza, lá no Parque Interlagos. Na Rua Sebastiana Faria de Oliveira, lá no Jardim Morumbi, fica atrás da Igreja Católica. Não esqueçam de falar que ouviu no nosso programa, tá bom? Ô, gente, olha a hora, 6 horas 54 minutos. Falou em própolis, você já vai lembrar da Farmácia Vitae. A Farmácia Vitae aperfeiçoou o famoso extrato de própolis puro e conseguiu, porque eles trazem direto lá de Minas Gerais, daquelas colmeias. Então, eles aperfeiçoaram o extrato de própolis puro. E esse extrato de própolis puro, ele age na defesa do nosso organismo, anti-inflamatória, antibacteriana, antifúrgica, cicatrizante. Você tomando todas as manhãs umas 3 ou 4 gotas em um pequeno copo d'água. Pronto, você já vai ver o resultado. Ah, mundo, é bom mesmo, tá ok? Vai lá na Avenida Andrômeda, 1709. Lá tem a famosa Farmácia Vitae. Ô, gente, não vire pro canto, olha a hora, 6h55. Você conhece o famoso Mercadão dos Óculos? Ei, preço igual não tem, não. Olha, você que está ouvindo o nosso programa em qualquer lugar na zona rural, na cidade, e você está aí falando, não, eu vou usar o óculos agora, porque minha visão já está meia devagar, já não estou enxergando direito. Primeiro você procure um oftalmologista, viu? Consulta seus olhos. Aí você vai lá na famosa Mercadão dos Óculos. Armação. A partir de 10 pagamentos de R$ 1,99. Ah, esse pessoal estão brincando, não pode ser tão barato assim, não. Armação a partir de R$ 1,99, 10 pagamentos de R$ 1,99. A lente multifocal, 10 pagamentos de R$ 19,90. Lentes visão simples, 10 pagamentos de R$ 7,90. Somente o Mercadão dos Óculos tem essas ofertas. Vai lá, fica nesse endereço. Fica ali na rua 15121. Fica bem em frente o Magazine Luiza. Para você não fazer confusão, porque tem duas lojas a par. Uma é o Mercadão dos Óculos. É uma loja que tem a frente preta, viu? Não tem erro. E tá a placona lá, Mercadão dos Óculos. Bom dia para o meu amigo Alcides lá de Santa Branca. Bom dia para todo esse pessoal, amigos, o Raminho, Dona Sebastiana. Bom dia para Ana Lúcia Rodrigues e Maria de Lourdes Rodrigues, que tiveram lá na Farmácia Vitae. Um abraço, viu, gente? Vamos de música lindona para os nossos ouvintes. Quem é que vai cantar para nós agora? Dizem que homem não chora, mas eu confesso que chorei. Se entregar pra um outro amor. Ai, ai, ai, meu Deus, como dói demais saber que este amor já não volta mais. Tô morrendo aos poucos nessa dor. Já chorei, já sofri, já briguei com o mundo, com a solidão. Te busquei por aí, mas só te encontro aqui dentro do meu coração. Agora 6:59. 6:59. Foi pra longe, foi se aventurar. Saiu por aí, foi procurar e se entregar pra um outro amor. Saber que este amor já não volta mais. Tô morrendo aos poucos nesta dor. Já chorei, já sofri, já briguei com o mundo, com a sua. solidão. Te busquei por aí, mas só te encontro aqui dentro do meu coração. Agora, 7:01 na cidade que mais cresce no Vale, vocês acabaram de ouvir na voz de Rei Gaspar e Majestade, Dizem que Homem Não Chora. Ô gente, olha a hora, já é 7:01. E agora a gente vai falando lá do famoso Ronaldinho Produtos de Limpeza. Você que está ouvindo o nosso programa, vai comprar material de limpeza? Vai lá no Ronaldinho. Nossa, lá eles vendem no atacado e no varejo. Para você, dona de casa, lá vocês encontram aquela água sanitária Biocris, o litro, por apenas R$ 1,39. Lá vocês encontram também o lava-louça Biocris 500ml, R$ 0,89. Lá vocês encontram tudo em material de limpeza. Tem até luvas. Álcool, lá tem o álcool 70, querosene, removedores, águas sanitárias, amaciantes de roupas, desinfetantes e tem muito mais. Você comprando no atacado, eles entregam em toda a cidade, viu? Basta você telefonar para 988-64-7322. 988-64-7322. Vai lá, fica nesse endereço na Avenida Elídio Memberg Porto, 217 no Jardim São Vicente. Ali em frente o Bradesco e a Caixa Econômica, tá bom, gente? Olha a hora, 7:03. Você sabe que a Laje Líder é uma laje especial para cobertura. Você que está ouvindo o nosso programa, não esqueça que a Laje Líder, ela tem lajes de H8 até H30. São lajes de isopor, lajes de cerâmica e tem mais. São lajes painel, também tem lajes painel. E os trilhos é aqueles que não enverga de jeito nenhum. Laje Líder. Facilita, você pode pagar a prazo. Telefone 3942-5946. 3922-9224. Você passa a Vila São Geraldo, a uns 350 metros na frente, você vai ver a placa do seu lado esquerdo. É ali que a Laje Líder, gente, não vai esquecer. Olha a hora, 7:03. Bom dia para o aniversariante de hoje, é o Pedro. Pedro é maridão da Regina. Está recebendo os parabéns da mamãe Antônia, recebendo os parabéns também dos irmãos Francisco, a Neuza, quem mais? Eu, Miguel, a Cida, a Vera e Dona Antônia, é claro, lá no bairro do Sobrado. Alô, Janete, bom dia, como é que vai? Tudo bem com vocês aí, você, o Moisés? Um abraço, viu? A pessoal e da Água das Pedras, nosso abraço também, um abraço, viu? Vamos de música lindona, mas antes nós temos um recadão, né? Vamos lá pro recado. ZYK 661, 750 kHz, Super Rádio Piratininga de São José dos Campos. Uma emissora do grupo Semidineme Jorge. Super Rádio Piratininga. A mais popular da cidade. São José dos Campos. De segunda a sexta, às 8:00 AM, Jornal Piratininga. Tradição, credibilidade, informação, agilidade, prestação de serviços, defendendo a população. Eu vi um dia desse você pensa, falar que... Lute pelos seus direitos. Jornal Piratininga. As notícias da região, ao seu alcance. 750 AM. Pelo site radiopiratininga.com.br. Ainda pelo seu tablet ou telefone celular. Jornal Piratininga. A sua voz no vale, no vale, no vale, no vale. Ó, Olha a hora, 7:05. É Chico Amado e Xodó. Ainda sinto em minha boca o gosto do beijo seu. Meu coração em pedaços, na solidão se perdeu. Mas a vida é mesmo assim, um dia ri, no outro chora. Quem é que nunca chorou quando um amor vai embora? Um amor se vai, outro logo vem. Só quem ama sabe o que é perder alguém. Entre um gole e outro, nos bares da cidade, vou levando a vida de alma ferida, louco de saudade. Vou levando a vida de alma ferida, louco de saudade. Alô, apaixonados de todo o Brasil! Aqui vai um abração do Chico Amado e um abraço do Xodó. Ainda sinto em minha boca o gosto do beijo seu. Meu coração em pedaços, na solidão se perdeu. Mas a vida é mesmo assim, um dia ri, no outro chora. Quem é que nunca chorou quando um amor vai embora? Um amor se vai, outro logo vem. Só quem ama sabe o que é perder alguém. Entre um gole e outro, nos bares da cidade, vou levando a vida de alma ferida, louco de saudade. Um amor se vai, outro logo vem. Só quem ama sabe o que é perder alguém. Entre um gole e outro, nos bares da cidade, vou levando a vida de alma ferida, louco de saudade. Vou levando a vida de alma ferida, louco de saudade. Olha a hora, 7:09, e vocês acabaram de ouvir na voz aí do Chico Amado e Xodó, De Alma Ferida. Vamos falando agora da famosa HM Tecido Seb. Essa loja está fechada, mas logo logo vai abrir para você comprar o tecido do seu gosto. O tecido que você está querendo, para você confeccionar, punhado de roupas, punhado de confecções, né? Já pensou aquela blusa bonita que você viu na televisão? Aquele vestido bonito, aquele terno, aquele conjunto? Tudo isso você poderá fazer na sua casa comprando o tecido ali na HM Tecido Seb. Mas não é agora não, vai abrir logo logo, e quando abrir, aí você aproveita mesmo, viu? Lá vocês encontram também mais de 6 mil itens em acessórios e aviamentos. HM Tecido Seb fica na rua Vilaça 325. Fica bem ao lado, pertinho, pertinho mesmo da Casa Lotérica. Olha a hora, 7:10. Você está ouvindo o nosso programa? Você conhece a Vitae? É uma farmácia que tem ali no centro da cidade. Ali você vai encontrar maior variedades de medicamentos à base de plantas e ervas medicinais. Ali tem o famoso mel puro de abelha, puro mesmo. E ali tem pólen, geleia real, própolis. Ali tem homeopatia, fitoterápicos. Ali tem o ômega 3. Ali tem a linha completa de florais de Bach. E eles fazem na hora, porque tem laboratórios de manipulação. O telefone é 3922-7728. Fica na rua Sebastião Hummel, esquina com a rua Vilaça. Ali está a famosa Farmácia Vitae. Chegando lá, fale com a doutora Olivia, que é uma pessoa muito legal, tá bom? Já é 7 horas e 11 minutos, gente. Logo mais 8 horas tem o jornal trazendo as últimas notícias. Você quer ficar por dentro do que está acontecendo? Pois então ouçam logo mais 8 horas o jornal aqui da Rádio Piratininga, comandado pelo nosso amigo Ângelo Anania. Vamos de música lindona, outra música que eu acho lindona. A marca de sua ausência. Olha a hora, 7 horas e 11 minutos. As marcas de sua ausência. Que bom que você ainda existe, apesar de tão longe. Amigos às vezes comentam que está muito bem. Está elegante os anos. Pra você não contar. Amei só você, não consigo amar mais ninguém. Eu sei que é inútil a busca de um amor perdido. Passado é passado, não volta, é melhor entender. Mas fico pensando comigo, vai ser diferente. Um dia pra mim ela volta e eu volto a viver. Vou te amar, vou te lembrar a vida inteira. O seu amor jamais passou de brincadeira. Prendeu minha vida. Tentei libertar e ao te ver, juro não consegui. As suas lembranças insistem em ficar do meu lado. Apesar da distância e do tempo, jamais te esqueci. Mais velho no rosto se pode notar. As marcas que tua ausência me proporcionou. Meus cabelos ficaram grisalhos, mudou a aparência. Perdi na corrida do tempo e você quem ganhou. Brincadeira. Não me ligou, não perguntou, nem quis saber. Se sem seu amor eu iria sobreviver. Que música lindona essa aí, né? A gente acabou de ouvir na voz aí desses dois moços. Como é o nome deles mesmo? É Vonney Vanderlei Nhozinho. As marcas de sua ausência. Ô, gente, vamos acertando, porque senão como é que nós vamos fazer? Olha a hora. Já é 7 horas e 15 minutos. Já 7 e 15, tá bom? Você sabia que a alimentação, quando é demais, faz mal. Mas a gente tem avisado. Eu sei, quando a comida é gostosa, tempero bem feito. Aí você, nossa mãe do céu, é gostoso mesmo. Isso não resta dúvida. Mas se você comer além da medida, gente, o seu organismo vai delatando. E aí começam os problemas. Por isso é bom você ir lá na farmácia Vitae do Satélite. Eles desenvolveram umas cápsulas que é muito bom para inibir o apetite. Você tomando dessas cápsulas um pouquinho antes das refeições, você vai notar que a sua fome diminuiu. Bacana, né? Isso é bom. Ô, gente, vamos acertando. Olha a hora, 7 horas e 17 minutos. Meu amigo Zé Simão. Ei, Zé Simão, abraço. Zé Simão é o do conjunto lá, Os Conquistadores. Zé Simão, Carlos Lopes. É um conjunto sensacional, viu? Por isso eles estão mandando um abraço a todos vocês que estão nos ouvindo. Mesma coisa, meu amigo cantor Neno do Brasil. Também tá o Anelo. Ei, pessoal, né? Um abraço, viu, gente? Vamos prosseguindo, rodando mais uma música dessas bem lindona. Vamos! Vitor e Léo. Deus e eu no sertão. Agora 7 horas, 18 minutos. Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão. Perto de uma mata e de um ribeirão, Deus e eu no sertão. Casa simplesinha, rede pra dormir, de noite um show no céu, deito pra assistir. Deus e eu no sertão. Horas não sei, mas vejo o clarão. Lá vou eu cuidar do chão. Trabalho cantando, a terra é a inspiração. Sertão. Não há solidão, nem festa lá na vila. Depois da missa vou ver minha menina de volta pra casa. Queima lenha no fogão e junto ao som da mata vou eu e um violão. Deus e eu no sertão. Olha a hora, 7 horas e 21 minutos. Vocês acabaram de ouvir na voz de na voz do Vitor e Léo, né? Deus e Eu no Sertão. Música bonita essa aí. Foi tema de novela, né? Bom, agora a gente vai falar da Clínica Dentária Sem Dor. Cadê aquele sorriso bonito? Para nós falar bonito também, porque a Clínica Dentária Sem Dor é uma clínica especializada em todo o tratamento dos seus dentes. Por isso, vai lá. Fica na Rodoviária Velha, no número 76, ali quase na esquina. Lembrando que a Clínica Dentária Sem Dor, ela há mais de 45 anos se instalou na Rodoviária Velha, tá até hoje, ali quase na esquina, bem ao lado do estacionamento. Clínica Dentária Sem Dor, sob direção do Dr. Walter, hoje tem o Dr. Renato e uma equipe, faz até implantes, tá bom? Bom, na Rua 15 tem dois consultórios. No número 136 está a doutora Valquíria, Dr. Valdir e Dr. Vânio. Telefone 39414126. E também no número 121, na Rua 15, ali está mais um consultório. Esse consultório que é diferente, ele conserta as próteses que você mandou fazer e a vez ficou com defeito, a vez está machucando. Você leva lá, eles arrumam na hora, tá bom? O telefone é 3941-4061. Lá na saída que vai para Jacareí, lá tem outro consultório. Lá está o Dr. Vander. Lá na saída que vai para Jacareí, em frente ao último posto de gasolina. Gente, lá você vai encontrar pessoas amigas, tá bom? O telefone lá 3934-7677. Fica aí no Jardim Morumbi, tá bom? Então tá bom. Agora nós vamos falar do Depósito Alvorada 2, pois o Depósito Alvorada 2 baixou o preço para você que está aí de quarentena. Você poderá construir, fazer alguma coisa, né? O Atelha Brasilite, R$ 2,44 por R$ 1,10, R$ 36,90. A bacia com a caixa acoplada da Sabará, cor branca, R$ 189,00. Olha que barato, gente, a bacia com a caixa acoplada. O Cal Gel, 20 quilos, R$ 7,49. Cimento Cola, Cola Fix, 20 quilos, R$ 7,00. O Depósito Alvorada 2 está em dois endereços. Na Avenida Andrômeda, 2999, no Bosque. E na Aldemo Veneziane, 430, no Alto da Ponte. O bacana é que eles vendem para você pagar em 10 pagamentos no cartão, sem juros. A entrega é a hora que você quiser, tá bom? Depósito Alvorada 2. O Zé Simão, abraço para você, para o Carlos Lopes, um abraço para a Dona Maria também. Outro abraço para o Pedro, que está aniversariando hoje. Pedro, um abraço para você, parabéns da esposa Regina, dos filhos, nosso programa também. Outro abraço para o Leandro, sobrinho da Odila, que está aniversariando hoje também. O nosso abraço, tá bom? Para vocês, a gente vai tocar essa aqui que é lindona. Vamos nós! André e Andrade. Devagar. 7:25. Devagar, devagar, vou achar outra pessoa. Devagar, devagar, meu pecado Deus perdoa. Quem chorou quando tudo acabou, quem ficou sem amor, fui eu. Foi pior do que tapa na cara quando vi a mala na mesa da sala. Nessa hora doeu. Vacilei quando pisei na bola, fui mandado embora. Meu Deus, nessa hora vi tudo perdido. Que golpe doído que a vida me deu. Perdido, que golpe doído que a vida me deu. pessoa. Devagar, devagar, meu pecado Deus perdoa. Pode julgar, mas não condena-me. Ainda vou achar saída, até juramento quebra. Atira a primeira pedra, quem nunca errou na vida. Devagar, devagar, vou achar outra pessoa. Devagar, devagar, meu pecado Deus perdoa. Pode julgar, mas não condena-me. Ainda vou achar saída, até juramento quebra. Atira a primeira pedra, quem nunca errou na vida. Devagar, devagar, vou achar outra pessoa. Devagar, devagar, meu pecado Deus perdoa. Devagar, devagar, não vou mais chorar à toa. Devagar, devagar, ei, música lindona, né? A gente ouviu então na voz de André e Andrade, que cantaram para nós, Devagar. E a gente vai falando para vocês aqui agora da Casa do Rádio, Casa do Povo. Seu rádio, como é que vai? Meu radinho lá tá ruim, viu? Nossa mãe do céu, tem dia que a gente que eu cobre no tapa lá, que é só, olha só, parafuso que voa. Tá louco, sou. Liga o desgramado do radinho à noite, porque aí você sabe, já vai ficando velho e vai perdendo sono. E aí, então, tarde da noite, eu vou querer ouvir algumas rádios pra mim saber. O radinho pioento não quer pegar. Ah, peraí, já, você vai pegar, é agora. Passo a mão e dou uns tapas na orelha dele, aí ele pega. Bom, por isso que eu tenho que comprar um rádio novo lá na Casa do Rádio. Comprei um fone, agora tem que comprar um radinho pequenininho. Mas tem que esperar abrir primeiro, né? Porque a gente tem que pegar o radinho na mão, tem que ver se é bom mesmo. Mas por telefone você pode comprar também. O telefone é 98-167-9098. Casa do Rádio, Casa do Povo. Não esqueça do telefone 98-167-9098. Quando abrir, aí você vai lá e compra à vontade, né? Fica ali na Rubião Júnior 223-224, ao lado e em frente do restaurante Bom Prato. Ô, gente, olha a hora, 7:30. Tá bom, gente? Vou achar outra pessoa. Deixa eu mandar um abraço lá para Lourdes e o José, ouvindo o nosso programa, os filhos. Mandar um abraço para Damares e o Paulo, oferecendo para Cid e para o Camarão. E para o Zezinho e para a Aurora. Nossa, hoje eu não falei o nome do Zezinho nem da Aurora, né? Aurora, Zezinho, um abraço para vocês. A Cida, o Camarão, a Damares e o Paulo mandando um abraço para vocês aí, viu? Outro abraço também para quem mais, hein? Para o Alcides, lá de Santa Branca. Alcides está bravo, já arrancou a carça, pisou em cima. Nossa, mãe do céu, está querendo ouvir o nosso programa? E tem uma rádio interferindo lá, uma rádio evangélica. Que ele aumenta o volume do rádio, o homem lá já entra falando: irmão, não faça pecado, irmão. Ah, mundo velho sem porteira. Aí o Alcides vira cambota, desvira, fica doidão lá. E agora a gente vai falando do famosa Hidráulica Central. Já é 7:37. Lá na Hidráulica Central você vai encontrar maior variedades de tudo, gente do céu. Escada extensiva, extensiva mesmo, né? Escada de alumínio, carrinhos para pedreiros, colunas de ferro pronta, carrinhos de feira, chuveiro. Olha, eu tô falando alguma coisa só, porque lá é demais, tem de tudo. lâmpadas LED luminárias LED, réguas tubular. Lá vocês encontram tubos de PVC. Não, o que você procurar, lá tem. Lá tem verniz, tem argamassa, tem quer ver, quartzolite, tem massa pronta. Olha, a famosa hidráulica central fica nesse endereço. Ali na Avenida Elísio Galdino Sobrinho, 375 Jardim Morumbi. O telefone lá 39-33-7218. Hidráulica Central. Vamos falando agora do grande Mercado Rosalina. Ei, Mercado Barateiro. Olha o preço do tomate. R$ 3,99 o quilo. Tomate Carmen, R$ 3,99 o quilo. O alho, R$ 2,99 cada 100 gramas. Lá vocês encontram a presuntado da Sadia, cada 100 gramas, R$ 1,99. Lá tem linguiça toscana da Sadia, R$ 11,99 o quilo. E tem frutas, verduras, legumes. Olha o refrigerante Gloob, tem vários sabores. 2 litros, R$ 2,89. O desinfetante Triex, várias fragrâncias, 2 litros, R$ 3,99. É lá no Mercado Rosalina que você vai encontrar essas ofertas, viu? Rua Sebastiana Faria de Oliveira, fica ali atrás da Igreja Católica do Jardim Morumbi. Fica também lá na Rua Piraquara Clube, lá na Vila Sinha e Teles Parque, em frente ao posto de gasolina. E fica também, deixa eu ver mais aonde... Fica lá na rua, onde é só Piraquara Clube, né? Ali em frente o posto de gasolina, lá na rua Ubirajara Raimundo, no parque Interlagos, e lá no Jardim Morumbi, atrás da Igreja Católica. Mercado Rosalina. Procuro viver longe. O nosso abração bem apertadão para você que está na escuta da gente. Vamos prosseguindo, olha a hora. 7:40. Armando e Armindo, o Ribeirãozinho. Olhando pras águas do Ribeirãozinho, me lembro tão triste todo meu passado. Recordo chorando com tanta tristeza ao ver essas coisas assim acabado. O velho moinho já nem roda mais, não vejo sinal da antiga morada. E no rancho velho o carro de boi, não ouço mugir da saudosa boiada. Vai Ribeirãozinho, vai correndo sem parar, ajunte com meu pranto e sigam juntos para o mar. Ajunte com meu pranto e sigam juntos para o mar. Lembro dos cavalos, Tordilho e o Baio, e da égua pampa boa de criar. Lembro da formosa e da vaca estrela, as cabeceiras lá do curra. E lembro também do velho pinheiro, onde o bente vivia cantar. Em sua forquilha o João de Barro fazia casinha pra ele morar. Vai Ribeirãozinho, vai correndo sem parar, ajunte com meu pranto e sigam juntos para o mar. Ajunte com meu pranto e sigam juntos para o mar. Ó, Olha a hora, agora 7:42. Me lembro também quando eu era criança, a minha mãezinha pegava no colo, mandava ouvir com todo silêncio as fortes batidas do velho monjolo. E quando à tarde o sol se escondia, mais verde eu via as folhas da mata. E quando a chuva na grota caía, mais forte se ouvia o choro da cascata. Vai, ribeirãozinho, vai correndo sem parar. Ajunte com meu pranto e sigam juntos para o mar. Ajunte com meu pranto e sigam juntos para o mar. Ei, música lindona, vocês ouviram então na voz aí do Armando e Armindo, que cantaram para nós, o Ribeirãozinho. Música bonita, né? Vamos falando para vocês agora do que é o famoso extrato de própolis puro. Você vai encontrar lá na famosa farmácia Vitae. Quando a gente é meio rouco, esse extrato de própolis é bom também. Ele faz uma limpeza na voz, você precisa de ver que legalzão. Mas não é só isso não. Ele tem várias propriedades medicinais. Por exemplo, ele é anti-inflamatório, ele é antibacteriana, antifúngica, cicatrizante, melhorando os sistemas imunológicos. Olha quantas vantagens, né? Por isso, vai lá na farmácia Vitae, lá do satélite. Lá você vai encontrar o verdadeiro própolis, extrato de própolis puro. Fica nesse endereço, fica lá no satélite, na Avenida Andrômeda, 1709. Chegando lá, você diz que ouvirem nosso programa, tá bom? Então tá bom. Como é que é? Você vai comprar o óculos hoje? Ó, com essas ofertas aqui, você não pode perder, não, de jeito nenhum. Você já foi ao seu oftalmologista, tem a receita? Olha só as ofertas do Mercadão dos Óculos. Lentes Visão Simples, 10 pagamentos de R$7,90. Lentes Multifocal, 10 pagamentos de R$19,90. Agora, olha só a armação. A armação tem vários modelos. Tem armação a... A partir de 10 pagamentos de R$ 1,99. Para você não se atrapalhar, ali na rua 15121, é uma loja da Frente Preta. É ali que é a famosa Mercadão dos Óculos. Ali, se eu não me engano, tem duas óticas. A Mercadão dos Óculos tem placa, é uma loja da Frente Preta, bem em frente ao Magazine Luiza. Ali está o Mercadão dos Óculos, tá bom, gente? Olha a hora, 7:46, nosso bom dia lá para o meu amigo Toninho Funileiro. Bom dia, Toninho. Ele está mandando um abraço para todos os amigos. A Lourdes, o José, o Zezinho, a Aurora, a Cido, o Camarão, a Damares, o Paulo. E hoje está aniversariando o nosso amigo Pedro, maridão da Regina. Um abraço para o Pedro em nome de toda a família dele. A família dele é a Vera, a Cida, o Miguel, a Neuza, a Dona Antônia, Francisco e todo aquele pessoal bom lá do bairro do Sobrado. Vamos tocando mais uma daquelas bem lindona? Vamos então, lá vai, vamos tocar para vocês. Borda Seca, Tordilho Negro. Olha a hora, 7:47. Correu notícia que um gaúcho lá da estância do... Gente, ó, não vá virar pro canto, já é 7:50. Você está ouvindo a Rádio Piratininga 750. é a sintonia, tá bom? E não esqueça que logo mais 8 horas tem o jornal. Já começa o jornal com as últimas notícias sobre tudo o que está acontecendo no estado de São Paulo, no Brasil, aqui em São José dos Campos. Você vai ficar bem informado, tá bom? Meu amigo Ângelo Anania, o Emerson e toda a equipe de jornalismo já estão aqui, prontinho para começar o jornal, tá ok? Ô gente, eu tô indo embora. Eu volto amanhã, a partir das 5 horas, se Deus quiser. Continue aqui, porque vem aí o jornal com Ângelo Anania e toda a equipe de jornalismo. Um abraço e até amanhã. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tem escola e grupo pra matricular, pouquinho do pobre poder estudar. Também tem abrigo pra quem precisar, aqui tem de tudo sem nada faltar. Eu vejo a matriz e o lindo jardim, é uma beleza que nunca tem fim. É um paraíso com rosa e jasmim, São José dos Campos é todo pra mim. Despeço muito satisfeito, deixando homenagem ao senhor prefeito, que noutra eleição torna ser eleito, por ser homem honrado e muito direito. Se um dia eu partir, eu quero voltar, sei que em outras terras não vou acostumar. Eu sou joseense e não quero negar, São José dos Campos sempre eu hei de amar. Saudade, tristeza e paixão é uma amarga dor que fere o seu coração num cruel desprezo de amor. Em sua voz se lamenta o eco se ouve distante. Ela esteja ouvindo, chorando o passado triunfante. Não cantes mais, seresteiro, não cantes mais, por favor. O seu cantar me entristece, pois também sou escravo do amor. Voz que lamenta, o eco se ouve distante. Talvez ela esteja ouvindo, chorando o passado triunfante. Não cantes mais, seresteiro, não cantes mais, por favor. O seu cantar me entristece, pois também sou escravo do amor. Você ouviu pela Rádio Piratininga, programa Valdomiro Moreira. Um programa alegre, descontraído, com muita música no seu rádio e a participação do ouvinte. Programa Valdomiro Moreira. ZYK 661, 750 kHz. Super Rádio Piratininga de São José dos Campos. Uma emissora do grupo Semidineme Jorge. Super Rádio Piratininga. A mais popular da cidade. São José dos Campos. Já pensou se você puder conversar com três médicos ao mesmo tempo sobre alguma doença que você tenha ou que você queira evitar, sem pagar nada por isso? Você vai ter esse privilégio todos os sábados, das 8 às 9 horas. O programa médico de maior audiência da região, o Bom Dia Saúde. Você vai ligar para os nossos telefones 3941-9750 e 3942-9750 e vai conversar no ar com três médicos ao mesmo tempo. Avise os seus amigos. Bom Dia Saúde, com apresentação de Roberto Wagner de Almeida. Num oferecimento de Unimed. Tenha tranquilidade ao seu lado. Tenha Unimed São José dos Campos. Apoio Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Seja noite, seja dia, chame a ABS Go e não fique sem energia. www.absgo.com.br. Dicas de economia da Forte Ar Condicionado. Depois de adquirir um modelo econômico de condicionador de ar, é preciso também ter cuidado na hora de instalar o aparelho. Uma instalação inadequada pode aumentar em até 20% o consumo de energia. Prefira um profissional especializado. Dicas de economia da Forte Ar Condicionado. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 981342522. Rádio Piratininga. Esta é a Rádio Piratininga, 750 AM.